do Pai e do Filho, para sempre, amém, Jesus. Na terra chorou Maria, aonde morreu Jesus. Na terra pandeiro, sete facadas.